mantenha 025, direto morro da presente. Tá. Bono 675, curva à esquerda, na proa 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo loss, igual no 675. Para o localizador, esquerda, proa 330, forma estabilizado, desça 2000 pés, ajuste 1012. Esquerda 330, descendo para 2000 pés, ajustado 1012, forma estabilizado, voo no 675. Cruzou 120, está 393. Chame Recife na frequência 1288, alterna 13325, então 3193. 288, 13325, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Altar 3835, transferência, mantendo, passando nível 205 para 1950, da Foxtrot. Rodeando. 3835, boa tarde, autorizado via chegada IPIT, esse mantém o nível 040, vigilância. IPIT 040, vigilância, Altar 3835. 60, está presente, voo e na proa de crate. 286, 807, boa tarde. Boa. Alfa, tá falido de cruzamento da pista no 7. Pelo hotel, vamos estacionar ali frequência. Hotel, grato. Torre Salvador, boa tarde. Vou no 807. Na final do Zulu, baixado travado. Boa noite, 07. Tráfego ao estado, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os últimos 90 metros, 90 metros, fechado. Entra aguardando o 07. O 781 no próximo copo. Prossiga. 781, Guarulhos, nível autorizado 380, via Toroísque 50. Decola da 28, mantém proa até 3000 pés. Após curva à esquerda, saída Agoli, Eval, Eudes. Controle em 199.35, transponde ao 5557. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Apolisque 50, pista 28, decolagem 3000, após curva esquerda, saída Gole e tal, Eudes, controle 935, código 5557, é voo no 781. Correto, chame acionamento no 781. Salvador Ground, objeto 6703, gate 08, request push and start. 808, clear to start up and pushback, report to taxi. Webjet 6703. Roger, Roger, taxi 6703. Tipo de equipamento? Charlie 402. Papagou, funcione o código 0222, vai prosseguir visual para Salvador? Preciso visual pelo corredor e pista 107. Gente, ajuste 1012, chame para iniciar a descida. Vai acabar para a descida. Autorizado Léo, nível 220, decola da 28, mantenha proa de decolagem até 3000 pés, após esquerda, a saída é a Gole e transição coral. Controle opera em 19935. O transponder é o 5547. Papatango. Papatango? Gente. Bom, até a próxima, 3 mil pessoas, de coroa esquerda, pulseira Gole, Coral. Controle 1935, transponder 5547. Reto, forma pronta, 649. Romareiro, gate número 3. Certo. Salvador, o azul 4065, para cópia. Golpe para 1500, camarada, através de Veracruz. Chame-se solo 121, décimo 9. Lembrando, esquerda na delta, chama solo 209, 807. Ataque. Solo Salvador, boa tarde, Gol no 807, livrou na Delta, na 3. Boa tarde, Gol no 807, táxi via Quilo, via Pátio 3, é táxi. Chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Sente em frente, Quilo, Pátio 3, chamar no final do Pátio 3, 807. Jet 6703 with 104 on board, 4 hours and alternating confins, request tax clearance. Okay, Webjet 6703, that's your tax via tax rate Juliet Alpha to holding point runway 28. Webjet 6703. Roger, we are clear to taxi via Juliet Alpha to the holding point on 828 6703. 4065 está pronto para puxo acionamento na 9. Autorizado, 4065, pushback, acionamento e pushback, copia. Guarda um momento só. Aérea 2733, qual a unidade descida? Se mantém a nível de voo 050, puxa aérea 2733. Descendo para 050. Levando à esquerda, chamada solo 219, voo 675. Gol 1807, pode passar a aeronave da Webjet, privado prosseguir o seu táxi para o portão 7. Quem é que faz passagem do Webjet, prossegue para o 7, 1807. Solo Salvador, boa tarde, gol no 675, livrou na Delta, na sua escuta. Boa tarde, mantém posição no 675. Manterá a posição, gol no 675. Boa tarde, a senhora da identificação, contato nível 390, a camiseta 28 em Salvador, está à disposição, vou e Boa Jonas, aguardando chegar na tarde. Ouro 666, tudo em matéria nível 390. Gol 649, pushback, acionamento. Portão 3, no 649, está autorizado, sanitário. Bom, Extremo, chamarei para o táxi, quando 649. Número 75 vai ingressar via Kilo, táxi via pátio 3, chame na saída do pátio para prosseguir o táxi. Paciente, consegue táxi via táxi em Kilo, pátio 3, chama na saída do pátio 3 para prosseguir, o voo na 675. Douro Azul 4065, está pronto para o táxi, com 115 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando com fins e copia. Ok, 4065. Autorizado então Campinas, o nível 360, Vitor Whisky 58, a decolagem da pista 28. Após decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, após segunda esquerda, a saída é a Gole, transição Gonza. Controle em 6935, transponder 5545. Autorizado 360, com destino a Campinas. Decolagem da pista 22, mantém a proa até 3 mil pés, após curva esquerda, Upper Whisky 58, saída Gole Gonza, controle 119-35, 5545 no transponder, azul 4065. Ah, firme e ativo para 2 mil pés, 1-0-1-2, informará no localizador, está 3235. Ah, tá, era o que estava preparado. Obrigado, então. Gole, Eval e Sagar. Azul 4065. Obrigado. Matheus, pode prosseguir o táxi via Juliette, Alfa, ponto espera da 28, torre 10860. Juliette, Alfa, 10860. 10860, Matheus. 10670, reaching holding point on 828, can we switch to tower 118.6? Alfa, Matheus, good luck. Thank you. Tower, good afternoon, this is 10670. Reaching holding point 1828, ready to take off. Webjet 6703, cleared line up and take off runway 28, going to 240 degrees, 05 knots. Clear to line up and take off runway 28, 6703. Dando para o pulso no 781. Aguarda. Saída no pátio 3, voo no 675. Nativo no 675, observa a passagem da aeronave da Azul. Está ingressando em via Juliette, após prossegue para o 612 no 675. Sim, após passagem do tráfego da Azul, prossegue para o 612, voo no 675. Para o táxi, POB de 6868, autonomia 2 horas e 45, alterna Aracaju. O show deverá descer por 065, então, de acordo com o nosso aparelho de Brasília, instrumento acima do 90, no caso, no rumo do senhor, uma centena. Tá, vamos só ver quando o senhor acender para o 100, deverá de ingressar na de Brasília 065, ok? Ponto para 281862, é o gol na minha quarta área. Obrigado, Felipe. Bom dia. Eu, caso tenha contato conosco, a frequência é 12425, alterno 2655, completa da vida. Jet 6703, climb and maintain flight level 340, Gole departure. 340, Gole departure, can I fly direct to Orcito? Controle Salvador, Portela 2733. Prossiga. É, aquela na chegada, cara, que vira na sua frente tem um CD. É, seria possível a gente cancelar e prosseguir visual, já tá igual com o campo daqui. Estimativo. Então, plano modificado aos 26, desça visual para 1500 pés no rumo do farol de Itapuã. 1500 para o farol de Itapuã. Tem referências com o solo, pode prosseguir na descida? Ele tá passando o ZAN, complete final ILS, chame torre 1186, tá 3835. 1186, graças. Salvador Departure, West Jet 6703, request. Go ahead. Like to fly direct to a fifth position, any chance? Stand by coordination. Standing by, West Jet 6705. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4065, próxima ponte de espera da 28 pronto. Azul 4065, boa tarde, mantenha um ponte de espera na Golfa. Ah, mantendo um ponte de espera, o Azul 4065. Torre Salvador, muito boa tarde, Alta 3835, passou externo baixado e travado, desocupando. Então 3835, avistado, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 04 nós, informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados. Afirmativo, livre pouso, ciente da fechado, confirme 230 com 4. Afirmativo, agora 240 com 5. Acerto, muito grato. Azul 4065, Alim mantém pista 28. Alim mantém, Azul 4065, pista 28. 250, decolagem pista 28. Mantenha após decolagem até 3.000 pés, após curva corrige curva à esquerda, no perfil da gole, eval, transição yield. Controle em 1.935 e o transponder 5562. 3835, durante o nosso pouso, tinha uma série de pássaros pousados aí na pista, eles decolaram, a gente acha que pode ter acertado algum. Até Val, transição Yield. Controle 119, decimal 35, antena 5562, antena 3255. Tá correto, informe só o personamento, 3255. Vai reportar, 3155, tá certo. A roda, o trem de pouso pode ter colidido com os pássaros. Tinha uns 6 pássaros pousados e decolaram quando eles tocou. Gente, então 3835, solo 32, chame 1219, mantenha a posição para o táxi. 1219, graças. Papagolf 3 milhas. Oscar Papagolf, livre pouso, pista 107. Vento 230 graus, 04 mais. Muito boa tarde, Alta 3835, livrou na sua escuta, tá visual com o tráfego aí no táxi. Você pode passar do tráfego, tá ali prosseguir via Alfa, ingresso a Juliette, portão é o 909. Positiva, pode passar já Alfa Juliette com 09, Alta 3835. Coordenação, Campinas, 360. Guardando, o gol na 674. Alterno 230. Senhora 2733, controle. Já escuta, prossiga. Já tô informou que a última aeronave que pousou parece que colidiu com pássaros. Está sendo feita uma vistoria na pista e estamos aguardando a liberação da pista. No momento a pista está impraticável, a 28. O senhor tem condições de pousar na 17? Afirmativo, pouso na 17 então. Gente, já avisou com a aeronave? Afirmativo. Fechame torre 118.6 para coordenação de pouso. Fechame na torre 18.6. Força Aérea 2733, confirme intenções. Pouso na 17. Ciente, Força Aérea 2733, dá presente, base pela direita da 17, reporte final. Base pela direita da 17, reportando final. Aí é? Olha só, foi perto da zona de toque da gente, tá? Foi entre... eu diria, a gente tá aí na Delta, seria talvez entre a Fox e a Echo no máximo ali, eles estavam por ali, foi pela nossa zona de toque, nós vamos confirmar agora com a manutenção. Pode ser que seja Echo, pode ser que não, eles estavam decolando baixinho, entendeu? Sei, graças. Nada. vento para o Força Aérea 2733? 220 graus com 039, Força Aérea 2733. Ok, grato. Reporte final da ONU 7, Força Aérea 2733. Reportará final. Oceano 2733, livre pouso, pista 197. Vento 240 graus 05 nós. 2733, livre pouso 197. Aero 2733, solo 40, vai livrar a esquerda na Lima, aguardando para ingresso no pátio 1, chamando o solo em 121.9. Boa tarde. Livre esquerda na Lima, aguarda para ingressar no pátio 1, solo 219. Livre da colagem pista 1, nós. Correção, pista 28, vento 230 graus 05 nós. Livre da colagem 28, 4065. Oi, Salvador, Gol no 649, curso está pronto para a decolagem. Gol no 649, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, Gol no 649. Reportar para cruzamento da pista 2733.